Tem agora início Noites de Domingo. Um programa com variedades, entrevistas, música, conversas, participações. Não perca, a partir de agora, Noites de Domingo. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Noites de Domingo aqui no canal 1 da Antena Web. Tudo bem convosco? Edição para domingo, dia 6 de Abril de 2014. Hoje não vou falar sobre futebol, é verdade, não vou, mas vou... E disse que era até bom, mas não vou nada. Vou antes falar-lhe de outras coisas. Esta semana ficamos marcados um bocadinho pelo término dos programas Quadras da Música e Os Cortes do Escorveu. O Quadras da Música, que era o único programa que estava no ativo desde o princípio da nossa estação. Ou seja, o término do Quadras da Música é o término, o corte definitivo com relação à estreia da Antena Web, não é? É certo, não temos muitos programas, mas é um facto de que não deixa de ser simbólico o término do Quadras da Música, porque era o programa mais antigo em exibição e, simultaneamente, porque era o programa que tinha... Enfim, era o programa mais antigo em exibição e também tinha, portanto... Como é que eu posso explicar? Era o programa mais antigo em exibição e era o único programa que estava sem interrupções desde o princípio. Por exemplo... O Nós e o Mundo, pois, também está desde o princípio, mas é que o Nós e o Mundo teve algumas paragens, como, por exemplo, também teve o programa Sonoplastia. Aliás, até teve mais, porque esteve mais tempo fora do ar. Esses dois programas são raízes do princípio, é um facto, mas com cortes. Os programas nem sempre estiveram no ativo. Já, por exemplo, enfim, agora o programa mais antigo em exibição, portanto, desde que a rádio se iniciou, o programa mais antigo passa a ser a Hora Zero. O programa está ativo desde o dia 3 ou 4 de maio, no caso, porque no dia 3 não estreamos, no dia 3 não houve nada. Não houve nada. Pois não, houve. Agora já não sei. Acho que houve. Acho que foi à uma de manhã, não foi? Já não sei. Mas não, acho que foi no dia 4 de maio. Até posso confirmar aqui no instantinho. Foi, ou seja, é o programa mais antigo, porque o Rádio da Tarde já acabou. Porque... Ah, e daí não. Ah, sim, sem interrupções. Sim, sem interrupções. Desde 4 de maio. Na altura o programa começou à uma da manhã, recordo-me perfeitamente. E teve, por exceção, apenas... teve, por exceção, apenas uma hora. Foi, aliás, a hora zero de sempre mais pequena, também a primeira. E esse programa, sim, é o único programa que está... Aliás, é o programa mais antigo agora em exibição. O programa de Galá Sinha Fado, mesmo com a sua respectiva paragem, para todos os efeitos, teve muito tempo de paragem, como é lógico, e também, mesmo que nunca tivesse sido, era desde 10 de maio e não desde 4. Portanto, continua a ser este o programa, agora é este o programa mais antigo em exibição contínua no Grupo Antena Web. Enfim, virtindo destas coisas, o programa de Cachorros Gordo também terminou, era um dos programas mais antigos também em exibição, sem interrupções, embora aqui já houvesse outros discutíveis, mas ainda assim era... Outros discutíveis, sim, sim. Se bem que eu acho que era a mesma... A Hora Zero que se interpunha aqui, não é? De resto, programas de forma contínua em exibição, acho que era a mesma Hora Zero. Ou seja, de 2010... Sem interrupções, já pouco resta. Essa mesma Hora Zero, acho eu também. Portanto, depois de 2011 é que há mais. Há o Subcave e o Expresso 80. Bom, mas isso já são outras coisas. Já são os programas e, felizmente, não temos que recorrer a estes dois programas para dizer ah, não, eu minto, eu estou a mentir. O programa mais antigo em exibição é o programa Romantismo no Ar, do Ricardo Teodoro, que está ativo desde o dia 1 de março de 2010. Ah, pois, portanto, esqueçam-me tudo aquilo que eu disse, é o Romantismo no Ar do Ricardo Teodoro. Pois muito bem, ouvintes, e clarificado que está, então, qual é que é o programa mais antigo, não é? Até porque o próprio live também surgiu na mesma semana, mas surgiu acho que um dia mais tarde, portanto, mas o live também foi com interrupções. Mas pronto, bem, O programa Romantismo no Ar. Vamos já começar com uma sequência romântica. É que a seleção musical é feita na hora. Eu quero só dizer o seguinte aqui aos nossos ouvintes. A partir de hoje podem participar. Eu gostava tanto que vocês fizessem isto. Participar de uma forma muito bonita, que é ligarem para o nosso Skype ou para o... Aliás, ligar para o Skype não é possível para pedidos. Pelo menos não é possível para gravar a mensagem. Mas pelo número da telemóvel é 910106983. Quem estiver a ligar de fora do país é ligar 00351 e depois o nosso número 910106983. Pode participar, ligue connosco, diz que quer gravar a sua mensagem, quer fazer a sua dedicatória e gravamos aqui, então aqui a sua participação no programa Noites de Domingo. E sequência romântica então com Good Night Moon, música dos Shivery. I'm Gonna Love You Forever, tema da cantora Jessica Simpson, é o segundo. Northern Star, da Melanie C, é a terceira música. E a quarta, Lugar Encantado, da Susana Félix. São as primeiras quatro desta edição do Noites de Domingo, que musicalmente começa agora. E como já disse, com o Shivery e o tema Good Night Moon. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. But I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon style. You up so they can tell. se espreitam estrelas e a vida cabe-me nas mãos. Sinto-me em frente ao mar, olho para longe do fim. Perdem-se barcos na espuma, não sei. Estamos ouvintes. Ah, daqui a pouco tenho uma surpresa para vocês. Vou apresentar aqui alguém no nosso programa e mais não digo. Mas temos aqui uma surpresa para daqui a pouco. Ah, pois é. Só coisinhas boas. O nosso programa pretende a seu tempo ficar recheado de coisinhas muito interessantes para o nosso auditório. Vamos construir esta casa a seu tempo. Tal como foi o domingo à tarde, espero que o Noite do Domingo seja um programa mítico aqui no canal Onda Antena Web. O domingo à tarde já agora era um programa mítico, mas era no tempo da Rádio Antena Web, antiga, não é? A Rádio Antena Web. Pois é. Uma presença mítica que teve esse espaço radiofónico também durou bastante. Ainda teve aí várias edições. Por acaso, foi um programa que teve várias edições, foi muito interessante. E bom, é vir atento a essas coisas. Vamos seguir com mais música. Vamos seguir com mais música. Trago-vos agora, para já, música assim mais calminha. Por exemplo, esta música Altar Particular da Cátia. Da Cátia Freitas, aliás. Cátia Freitas, este seu Altar Particular. Logo depois vamos chegar com

Mas pronto, antes de mais, olá Sofia. Olá. Já cá estamos para, para esta primeira rubrica que temos que confessar, isto é inevitável, ainda não tem nome. É um pequeno incidente. Não interessa, o que interessa mesmo é que estamos aqui para falar de jazz de uma forma geral. Queres falar-nos um bocadinho sobre a rubrica? O que é que... Ou seja, basicamente nós vamos falar sobre a rubrica, portanto, de semana a semana, vai ser mais até à base do programa, que já vamos falar aqui um bocadinho também sobre ele. Queres explicar àqueles ouvintes mais ou menos o que é que se vai tratar esta rubrica? É sim, portanto, eu neste caso escolhi para a rubrica uma cantora de jazz portuguesa que lançou um álbum, não me recordo bem o ano, 2002, 2003, por aí, chamado Overjoyed, uhum. Mas que nunca, portanto, eu acho que não chegou a ser vendido sequer. Uhum. Aliás, é algo frequente, não é? Sim, exatamente. Ou seja, salvo erro, ela gravou através de uma editora estrangeira, conseguiu, pronto, trazer para Portugal, apresentá-lo na FNAC, mas depois mais ninguém pegou nele, e assim como acontece com muitos outros artistas portugueses. E infelizmente. Lembrei-me dela, chama-se Cristina Afonso. Uhum. E qual é que é a música que escolheste? Sei que tens à tua disposição o disco. Qual é que é a música que te parece que podemos escutar? Portanto, eu escolhi uma música do álbum dela que se chama Georgia, pronto, já cantada por muitos outros vocalistas. Uhum. Acho que eu acho que está muito boa. E vamos ver essa música. Já agora deixe-me só dizer aos ouvintes que estão a ouvir a Sofia. Isto é um desafio. Isto é um desafio porque a Sofia está connosco pela primeira vez, connosco e não só connosco, de uma forma geral na rádio. Daí esta, vamos chamar assim, hesitação, mas eu já vi e agora estou a falar um bocadinho de mim, já vi coisas piores, digamos assim, e uma evolução interessante. Ou seja, eu já fiz, já estive bem mais atrapalhado, já estive bem mais às voltas, isso é que eu queria dizer muitas vezes, e pronto, vai lá que as coisas tomaram o rumo que tomaram. Nós vamos ter aqui no nosso programa esta rubrica, que se há de manter por muito tempo, assim desejamos, e ela vai ser muitas vezes de porta ao programa Aqui Jazz. O programa que era apresentado pelo Nuno e que vai ser agora apresentado pela Sofia. Correndo tudo bem, o programa estreia no dia 16 de Abril, ou seja, quarta-feira, e vai passar a ter uma hora de duração. Ou seja, vamos trazer... jazz, como o próprio nome indica, os géneros associados, só que ao invés de ser durante 30 minutos, vai ser durante 60. E por isso mesmo, vai ser um programa que vai ser uma espécie de porta de aperitivo, digamos assim, para esse espaço radiofónico. Proponho então que escutemos a música. O que é que achas, Sofia? Acho bem. Ok, então vamos à música. Quando eu voltar, já voltarei assim a Sofia. Ainda assim, vou voltar e espero que a Sofia tenha marque presença aqui no nosso Noite de Domingo por muitas semanas. Por tanto tempo quanto seja possível, e no Aqui Jazz também, claro. Vamos à música. Chama-se Georgia. Exatamente. E é da Cristina Afonso. Thank you. just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Each day song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Esta bonita conversa com a Sofia, um pouco tímida, é certo, mas pronto, o seu tempo, as coisas vão normalizando-se. E desta conversa com a Sofia, e já ouvimos aqui a música da Cristina Afonso Band, a música chama-se Jojo On My Mind, como aliás tivemos aqui a oportunidade de ficar a saber pela Sofia Santos. Vamos então ficar nesta edição com mais temas, mais músicas que então agora enfim, poderei aqui trazer. Antes, quero só recordar consigo princípios de duas edições míticas do... da primeira edição do Converso do Quadros da Música, um bocadinho desta primeira edição, que foi para o ar 8 de janeiro de 2010, e também do programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Primeiro, o Quadros da Música, uma rubrica, aliás, um programa, enfim, um excerto de um programa a qual se seguem 4 músicas que eu acho que estão, não direi ligadas intimamente. A primeira está, as restantes não sei, mas acho que não. De todas formas, vão seguir todas elas uma sequência. Primeiro, depois desse excerto do programa, vamos chegar com Mãos, e até já vão perceber porque é que eu escolhi esse tema em primeiro lugar. Mãos, do Quadras, aliás, do Quadras da Música, do Adriano Correia de Oliveira. Vamos também ficar com o António Variações, O Corpo é que Paga. Aqui uma melodia bem diferente com respeito à primeira, mas enfim, segue a sequência em termos musicais, segue mais ou menos aquela altura temporal. Vamos também ficar logo depois com Lena d'Água, o tema Aguaceiro. E por fim, uma música que acho curiosa para esta altura, enfim, Aguaceiro, a música da Lena d'Água, né? E por fim, então, uma música que é também ela curiosa, e gosto dela sobretudo pelas palavras. Acho que está aqui um jogo de palavras muito interessante. Chama-se A Marcha do Peão das Nicas e é cantado pelo Carlos Paião. 4 músicas que vamos ouvir a seguida, começando para já pelo excerto do Quadras da Música de 8 de janeiro de 2010, a primeira edição. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Foi ao som de Celtibera, um boníssimo instrumental de Juno Pereira, que começamos o primeiro Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Juno Pereira, esse homem dos 7 instrumentos, como era conhecido na famosa década de 80. Ora, a década de 80 é precisamente o limite de hoje. Nesta noite não vamos curtir as músicas recentes, como diz a nossa juventude. Curtir! Portanto, tudo o que seja dos anos 80 para trás vai ter lugar na estreia deste espaço. A história da música portuguesa do último século foi muito marcada pela vertente revolucionária antes do dia 25 de abril de 1974. Com uma melodia criada por Adriano Correia de Oliveira, vamos ouvir um poema de Manuel Alegre, As Mãos. Oh mãos, se faz a paz, se faz a guerra. Com mãos tudo se faz e se desfaz. Com mãos se faz o poema e são de terra. Com mãos se faz a guerra e são a paz. Com se rasga o mar, com mãos se lavra. Não são de pedras estas casas, mas de mãos. E estão no fruto e na palavra. As mãos que são o canto e são as armas. E cravam-se no tempo como farpas. As mãos que vês nas coisas transformadas. Folhas que vão no vento, verdes arpas. cada flor, cada cidade. Ninguém pode vencer estas espadas. Nas tuas mãos começa a liberdade. Fique na companhia do Canal 1. Okay. pôs fim ao aguaceiro. Canal 1.

es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar todo, va todo. O sol aparece rondando pelos telhados, certeza de noites tão negras como o passado, que não me deixa o momento e me obriga a recordar. Cerrando os olhos eu penso que estou a sonhar. Tu vives comigo, és a minha sombra ou sorriso. Amanhã, quem sabe, tu serás o sol que eu preciso. Dizem que o mundo é pequeno para quem está aí namorado. Eu que busco a primavera, vivo desolado. Um amor em cada porto, coração aberto, sonhos para queimar. Não quer dar o romance em cada dia e a vida vazia em cada anoitecer. Dia de uma viagem, coração selvagem que me faz sofrer. O querer desmedido que não tem sentido é cansaço. A ambição que tento não cabe no tempo ou no espaço. Por isso canto a ironia do sonho desencontrado. O amor de quem eu queria foi-me recusado. Um amor em cada porto, coração aberto, sonhos para queimar. E aqui estamos, ouvintes, depois deste momento singular, vamos a mais 3 temas, antes de terminos do nosso programa, mais 3 temas. Vou deixá-lo então na companhia de grandes músicas, não é? Como aliás já poderia ser. Por exemplo, esta música que eu acho fantástica, foi um dos grandes sucessos da década de 80, e eu acho que vale a pena aqui, 80, 90, e vamos aqui recordar. Aliás, todos estes 3 foram grandes sucessos da década de 90 e vamos aqui recordá-los. Também já numa alusão ao programa Rock e Pop, que vai substituir, digamos assim, os Escolhas Tu Escolhas Eu nesse horário. O programa estreia-me na próxima semana, às 19h. Vamos aqui ouvir a música Ordinary World, dos Duran Duran, The Bittersweet Symphony, dos The Verve, e também este mítico tema, Zombie, dos Cranberries. Que são grandes músicas, não é? O nosso Noites de Domingo está a chegar ao final. Daqui a pouco, as despedidas da minha parte. Vou deixá-lo então para já com estes 3 temas e daqui a pouco então regresso para a minha última intervenção no nosso programa Noites de Domingo, deste domingo, dia 6 de Abril. Vamos à música, ouvintes? Começamos com Ordinary World, dos Duran Duran. You talk. stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Yeah. está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. E pronto, ouvintes, ficamos então com este Zombie dos The Cranberries. Agora mais três temas, assim mais para o pop, para fechar a edição de hoje. Quero fechar com três temas novos. Eu disse pop, enfim, estaria bem, não é bem pop, é algo diferente. Não sei, mas o que interessa é que é música portuguesa e que tem o seu índice de popularidade. Se calhar por isso que eu lhe chamei pop. Embora os Clã até são mais indie. Bom, vamos por partes. Músicas recentes, dos Virgem Suta, por exemplo, Porto Tristeza. Também não tem nada a ver propriamente com esse pop que nós aqui bem conhecemos, mas é uma música realmente interessante, esta do Exporto Tristeza. Para ouvir também a música Rompe o Cerco, se bem que eles têm um tema mais recente, que faz parte do álbum Corrente, que chegou até nós esta semana. E vamos também ficar com a música do Miguel Araújo, com Inês Viterbo, e a música chama-se Balada Astral. Ora, nem mais. São músicas que realmente, enfim, dão aquela coisa especial ao nosso programa e que fecham a edição de hoje do nosso Noites de Domingo. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por agora, mas regresso, claro, se tudo correr bem, há de correr, na próxima semana. Fique bem ouvinte, boa noite e até ao próximo domingo. O disco toca o mesmo. Não há maneira nem vontade de mudar. Não é defeito estar sempre menos mal. Vira feitio, riqueza nacional. Os pobrezinhos são em bruto energia. Coitadinhos, melhor que leite do dia. Alimentando-se o pagode quando calha. Lá fazem vida. Que Deus lhes valha. Contra a pobreza estorto a minha tristeza. Contra a miséria já não faço cara séria. Se estou com fome canto fado para esquecer. Contra a pobreza estorto a minha tristeza. Contra a miséria já não faço cara séria. Se estou com fome canto fado para esquecer. Estar feliz é pior que avareza. Um ultraje face a esta depressão. Temos mágoas, paranoias, paraquedas. Mas não há boias para a nossa salvação. Agora basta fim à ladainha. Tudo apostos, todos prontos para a aventura. Um pé na sorte e pontapé neste mal-estar. Vamos mandar o desconsolo pelo ar. Contra a pobreza esforço a minha tristeza. Contra a miséria já não faço cara séria. Se estou com fome canto fado para esquecer. A minha tristeza. Contra a miséria já não faço cara séria. Se estou com fome canto fado para esquecer. Pela tristeza me aproximo para comer. Contra a pobreza estou exposto. A minha tristeza. Contra a pobreza.